é um oferecimento da Funerária Deus Protege, lidando todo apoio nos momentos mais difíceis. Plantão 24 horas. Telefone 33-3741-1533. Respeito aos que partem e tranquilidade aos que ficam. Forte Minas, materiais para construção, reforma, acabamento, pré-moldados, coleta de entulho, arames para cerca, grampos, ferramentas e mangueiras para irrigação. Telezap 33-99936-7662. Santa Cruz, a onda viva da fé. Vamos lá, e a consagração à Nossa Senhora Aparecida nós oferecemos aos amigos do clube que hoje celebram mais um ano de vida. Hilda Alves de Souza, na comunidade Córrego do Uruçu, no Paraterra. Maria Antônia Queiroz Almeida, na Praça Padre Emerenciano. Na rua Carlos de Oliveira, Fábio Sena Caldeira. Senhora de Santo Poder, estenda teu manto. Na rua Afonso Martins, João Nelson Martins Salomão. João Nelson Mato Salomão. Um grande abraço para vocês, parabéns e muitas felicidades. Oferecemos também esta consagração ao casal que hoje celebra aniversário de união matrimonial. Manuel Gomes e Hilda Nunes de Almeida, na rua Valmir Leite. Oferecemos também esta consagração aos amigos que hoje ajudaram a Rádio Santa Cruz. Rosina Gonçalves de Almeida, a Rosa Tanás, Maria Neuza Silva Alves, Maria Alves de Andrade, José de Assis Pereira de Andrade, Lúcia Caldeira Santos, Maria Neuza e Martim Alves, Lúcia Caldeira e Dena Nogueira. Nosso muito obrigado e que Deus abençoe cada um de vocês. Rezemos a consagração à Nossa Senhora Aparecida. Mentoristas que trabalham nesta cidade, Rádio Estância FM de São Lourenço, Rádio Cor FM de Formiga, Rádio São Lourenço de São Lourenço, Rádio Sacramento FM da terra do Padre Vitor Coelho, a cidade de Sacramento, Rádio Centro Minas FM de Curvelo, na terra de São Geraldo, aos devotos de São Geraldo, aos missionários redentoristas, a nossa saudação. Rádio da Família AM de São Sebastião do Paraíso e a Rádio Metropolitana de Uberaba. Queridos ouvintes, queridos irmãos e irmãs, a nossa saudação. Fiquemos todos em pé e rezamos, pedindo a proteção de Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Podemos ficar sentados, por gentileza, para a nossa reflexão, para a nossa oração. Hoje nós celebramos um santo muito querido, muito popular, Santo Antônio de Pádua. Santo Antônio é um santo considerado de grandes mudanças na sua vida. Para começar, Santo Antônio mudou da família, saiu da família, foi para a vida consagrada religiosa. Santo Antônio mudou de cidade, mudou de nação. Ele saiu de Lisboa, percorrendo várias cidades, até chegar em Pádua, onde viveu, trabalhou e morreu. Santo Antônio é o santo da mudança. Mudou de lugar, mudou de família, mudou de hábito, mudou de jeito de viver, mudou-se a si mesmo, mudou até o nome. Antônio é Fernando de Bulhões, Antônio de Lisboa, tornou-se Antônio de Pádua. É muito impressionante a vida deste santo. Morreu muito cedo, com apenas 36 anos de idade. Mais impressionante ainda, com apenas 11 meses da sua morte, foi canonizado santo. Uma canonização rápida, por causa dos seus milagres, por causa do seu poder de adesão ao Evangelho. Santo Antônio, grande pregador do Evangelho, foi chamado martelo dos hereges. Pregou contra as heresias, grande pregador do Evangelho. Santo Antônio, portanto, é querido do nosso povo, é um santo muito amado. Foi um missionário fervoroso, sempre voltado para a caridade. Por isto se encantou com o carisma franciscano. Foi ser de agostiniano, tornou-se franciscano, encantado com o carisma da caridade, do amor aos pobres, de São Francisco de Assis. Nós vimos na imagem de Santo Antônio doando um pãozinho para um pobre. O pão que se costuma distribuir neste dia em tantas comunidades vem nos lembrar da sua forma caridosa, da sua solicitude para com os pobres. Santo Antônio convida-nos à fidelidade e ao amor para com os mais necessitados. Santo Antônio convida-nos à grande urgência e necessidade de adesão convicta, coerente ao Evangelho e a Jesus. Santo Antônio é o santo dos milagres. Peça com confiança ao santo querido, a Santo Antônio, que você conseguirá um milagre e uma graça. Como nós rezamos agora, convido a todos a ficarmos em pé e rezarmos o chamado responsório de Santo Antônio. Você que está aqui rezando, presente aqui nesta capela de São José, você que está rezando conosco pelas ondas do rádio, vamos agora nos dirigir a este santo querido, pedindo a sua proteção e intercessão. Rezamos assim, no responsório de Santo Antônio. Se milagres desejais, recorrei a Santo Antônio. Vereis fugir o demônio e as tentações infernais. Recupera-se o perdido, rompe-se a dura prisão, e no auge do furacão, cede o mar embravecido. Todos os males humanos se moderam, se retiram, digam-no aqueles que o viram, digam-no os paduanos. Recupera-se o perdido, rompe-se a dura prisão, e no auge do furacão cede o mar embravecido. Pela sua intercessão foge a peste, o erro, a morte, o fraco torna-se forte e torna-se o enfermo são. Recupera-se o perdido, rompe-se a dura prisão, e no auge do furacão cede o mar embravecido. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Rompe-se a dura prisão, recupera-se o perdido, rompe-se a dura prisão, e no auge do furacão cede o mar embravecido. Rogai por nós, bem-aventurado Santo Antônio, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Santo Antônio, grandioso devoto da Virgem Maria. Por isto agora, meus irmãos e minhas irmãs, Depois de termos recorrido a Santo Antônio, recorremos agora à Virgem Mãe, a Senhora Aparecida. Coloque a sua prece, a sua intenção neste momento e nos consagremos a Nossa Senhora. Ó Maria Santíssima, pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, em vossa querida imagem de Aparecida, espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil. Eu, embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas, mas cheio do desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia, prostrado a vossos pés, consagro-vos o meu entendimento para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos a minha língua para que sempre vos louve e propague a vossa devoção. Consagro-vos o meu coração para que depois de Deus vos ame sobre todas as coisas. Recebei-me, ó Rainha incomparável, vós que o Cristo crucificado deu-nos por mãe no ditoso número de vossos filhos e filhas. Acolhei-me debaixo de vossa proteção, socorrei-me em todas as minhas necessidades espirituais e temporais, sobretudo na hora de minha morte. Abençoai-me, ó celestial cooperadora, e com vossa poderosa intercessão, fortalecei-me em minha fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nesta vida, possa louvar-vos, amar-vos e dar-vos graças no céu por toda a eternidade. Assim seja. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Antes da bênção final, suplicamos a bênção de Deus para a água. Se você tem água para benzer, pode apresentar neste momento. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Derramarei sobre vós uma água pura, sereis purificados de todas as faltas e vos darei um coração novo, diz o Senhor. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, quisestes que pela água, fonte de vida e princípio de purificação, as nossas almas fossem purificadas e recebessem o prêmio da vida eterna. Abençoai esta água para que nos proteja e renovai em nós a fonte viva de vossa graça, a fim de que nos livre de todos os males e possamos nos aproximar de vós com o coração puro e receber a vossa salvação. E que ela recorde a água de nosso batismo como fonte que jorra para a vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil. Por intercessão de Santo Antônio, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Uma boa tarde a todos. Tenha uma tarde alegre, abençoada aqui na casa de Nossa Senhora. A você, querido ouvinte, que Deus vos abençoe, Nossa Senhora e Santo Antônio vos proteja hoje e sempre. Amém. Amém. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Pregador do Evangelho, intercede pelo povo abandonado, intercede para sermos mensageiros, intercede da justiça e da esperança, intercede. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Santo Antônio, rogai. intercedei a Deus por nós. Viva Santo Antônio! Viva! Viva Nossa Senhora! Viva! A Rede Aparecida de Rádio apresentou Consagração a Nossa Senhora Aparecida. Rádio Santa Cruz, a onda viva da fé. Ó Virgem Santa, rogai por nós pecadores, junto a Deus Pai, e livrai-nos do mal e das dores. Esteja como estiver, abençoai nossas casas, as águas, as matas, o pão nosso, a luz de toda manhã, o amor sobre o ódio. Tira do meu coração

Na Mercearia Nutrilá você encontra frutas, verduras e legumes todas as terças-feiras. Aceitamos cartões de crédito e entregamos a compra na sua casa. Mercearia Nutrilá de Joaíma, Rua Teopompo de Almeida, 931, bairro Bela Vista. Telefone 3745-2222, sob direção de Eliseu. Amigo e amiga, ouvinte de Jequitinhonha e toda a região, a Rádio Santa Cruz está comemorando o seu aniversário de 51 anos. É um ano muito importante para a nossa emissora. E para bem celebrarmos esse momento, estamos realizando o evento mais esperado do ano. É o nosso tradicional show de prêmios, com o objetivo de arrecadar fundos para os nossos trabalhos de evangelização, ampliação e manutenção. Comprando sua cartela por apenas R$10, você concorrerá aos seguintes prêmios: meio salário mínimo, 3 prêmios de 500, 200 e 100 reais em dinheiro, liquidificadores, ventiladores, roupas masculinas e femininas, kits da Natura, um estandarte do Divino, tratamentos de beleza, um ferro elétrico, um vale-compras de R$ 150, um aparelho de jantar, uma cesta de produtos de beleza, além de vários outros prêmios, como bolsas de couro, kit perfumes e cosméticos, um jogo de lençol de casal, uma carteira Poggio, um tênis feminino, mantas, um kit churrasco e vários brindes surpresa. Adquira já sua cartela nos seguintes pontos de venda, com os diretores, funcionários e secretaria da Rádio Santa Cruz, na Matriz, comunidades e secretaria da Paróquia São Miguel, e também com a Renovação Carismática Católica, Terço dos Homens, Grupo Renascer, Apostolado da Oração, Contonha Professora, Miriam na RM Variedades, Dona Natália, Dona Jacinta, Dona Conceição, Lia Cabral, Nilson Flávio, Fred no São Pedro do Jequitinhonha, Vera no Guarani, Feni no Caju, Solange Dazinho Xavier em Joaíma, Rita Botelho em Almenara, Mauro secretário da paróquia São José de Fronteira dos Vales e na secretaria das paróquias São Pedro e São João Batista em Almenara. Apoio: Loja Edriene Calçados, Santos e Santos, Produtos Agropecuários, Meire Confecções, RM Variedades, Loja Soraya Souto, Gal Confecções, Salão do Romas, Uzi Perfumaria e Cosméticos, Confecções Araújo, Funerária Deus Protege, Neide Biju, Forte Minas Material de Construção, Boutique Estacato, Loja Seu Presente, Salão Brilho e Vida, Loja Acesso, Center Med, Jackson Ben, Daniel Vereador, Manicure Dila, Selma Quaresma, Rita Botelho, Sueni Campos e Cula Moraes. É o show de prêmios! 51 anos da Rádio Santa Cruz. Participe você também! Comprando sua cartela, você ainda concorrerá a mais prêmios. Uma bolsa doada pela Aves Rara Boutique. Uma grade de cerveja doada pela Cervejaria e Companhia. Um brinde de Beto Agroveterinária. R$100 doados pela Oliveira Autopeças. Um jogo de Marmitex doado pela Loja Princesa do Vale. Um ventilador doado pela Clínica Meu Dentista de Dr. Miller. Um brinde da Motociclo e Bicicletaria Avenida. Um brinde do Supermercado Bom Preço do BIM. Um brinde da Rede Nova Drogaria. Comprando a sua cartela, você ainda concorrerá a um liquidificador doado pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Jequitinhonha e um micro-ondas doado por Robson Móveis Planejados. É o show de prêmios de 51 anos da Rádio Santa Cruz. Rádio Santa Cruz. Ouça ao vivo, direto da Igreja Matriz São Miguel e Almas de Jequitinhonha, as transmissões das missas, aos domingos, às 7 horas da manhã e todas as terças-feiras, às 7 horas da noite. é um oferecimento da Funerária Deus Protege, lhe dando todo o apoio nos momentos mais difíceis. Plantão 24 horas. Telefone 33 3741 1533. Respeito aos que partem, tranquilidade aos que ficam. Meire Confecções, confeccionando produtos personalizados, almofadas, copos, terços, camisas, tudo com fotos, nomes e mensagens para presentear. Rua Arnaldo do Povo, ao lado dos Correios, em Jequitinhonha. Telefone 3741-1021. Translins, turismo, passagens de ida e volta para Belo Horizonte. Levamos e trazemos encomendas todos os dias. Temos escritório e lanchonete anexo ao posto de Gal. Telezap e escritório 33 9 98 51 69 14. Ou falar com Manuel no 99935 8533. Translins Turismo. Forte Minas, materiais para construção, reforma, acabamento, pré-moldados, coleta de entulho, arames para cerca, grampos, ferramentas e mangueiras para irrigação. Telezap 33 9 9936 7662. Que tal reduzir as suas contas produzindo energia elétrica? Com a BC Elétrica você pode. Deixe a luz do sol entrar em sua vida. Use a luz do sol a seu favor. Deixe o sol pagar as suas contas. Se você já é cliente ABC e quer uma manutenção ou adquirir uma outra usina solar fotovoltaica, peça já o seu cupom de super desconto ABC. Cobrimos qualquer orçamento. Ligue agora mesmo e faça já um orçamento sem compromisso. O melhor preço do Brasil. Comece a pagar após a instalação da usina solar. Escritório em Jequitinhonha, no prédio da Microlins, ao lado dos Correios. Telezap 33 99993 8186. Falar com Cíntia. A Santa Missa Radiofônica. Rádio Santa Cruz. No fim de semana eu fui a uma boate e percebi que a saída de emergência estava trancada. Um perigo para todo mundo. Aí eu liguei pro 181 e... O Corpo de Bombeiros notificou uma casa noturna por problemas de segurança. A investigação começou a partir de uma denúncia anônima. Se você tem informações que ajudem a combater o crime e a violência, ligue 181. O sigilo é absoluto. Disque Denúncia. Sua denúncia aparece. Você não. Rádio Santa Cruz. Informação é o melhor remédio contra o coronavírus. Quanto mais rápido nos distanciarmos, mais rápido nos abraçaremos. Mais uma ação de cidadania da Rádio Santa Cruz, AM e FM de Jequitinhonha. Oi, gente, aqui quem fala é o Luan Santana e eu tô com você e a sua família nessa luta também contra o coronavírus. A gente vai se cuidar em nossas casas e quem puder, lembre-se sempre de lavar bem as mãos. Que Deus abençoe e proteja a todos nós. Música, informação, evangelização. Rádio Santa Cruz. 105,7. Motociclo, peças e acessórios para motos e bikes, informa a hora certa. 3h33. Agora na Motociclo, troca de óleo a vácuo rápido e sem sujeira em até 5 minutos. Sua moto pode estar com motor quente ou frio. Rapidez e segurança na troca do óleo de sua moto. Venha já para a Motociclo e aproveitem as promoções. Óleo 4 tempo a partir de R$20. Capacete modelo San Marino a partir de R$80. Câmara para moto Titan a partir de R$20. E muito mais. Venha para a Motociclo conferir o que há de melhor para a sua moto. Fone WhatsApp 3741-1397 ou 3741-1627, bem no centro de Jequitinhonha, na Avenida Doutor Franco Duarte, 196, e na BR-367, número 1080, saída para Almenara. Motociclo, trilhando novos caminhos. ZYR-367. Santa Cruz FM, Jequitinhonha, Minas Gerais. 24 horas no ar. Música, sucesso, evangelização, prestação de serviço, esporte, jornalismo. Santa Cruz FM, 890M. Fique ligado, vem aí a próxima atração. A Santa Cruz apresenta Tarde Máxima 890. Música, informação, alegria, sucesso e saudade. Evangelização. O que você gosta de ouvir na Tarde Máxima do seu rádio. Bom demais. Muito mais música. Tarde Máxima 890M. Uma excelente tarde para você, uma ótima semana, segunda-feira, 13 de junho, dia de Santo Antônio. Um abraço para você, até às 6 da tarde, e eu faço companhia para você aqui na Rádio Santa Cruz. De costas cê virou, na vontade cê me deixou, outra vez me negou amor. Procurou e achou, me flagrou, fazendo errado que pra mim tá certo. Lembra aí, quando a gente fez amor, diz então que eu ajoelho e te peço perdão. Lembrou não, né? Então não estressa e não xinga quem me dá amor toda vez que você me nega.